Atenção, Transedeck! É o top de 4, já vai! Já, já, já, já vai! Essa loja online que não entrega meus jogos já faz mais de 2 meses e já era pra chegar. Olho pro meu console e só enxergo solidão. Correios estão em greve e eu tô aqui tristão. Eu só quero meu jogo em minhas mãos. Tê-lo aqui perto de mim pra começar um save meu. E que seu gameplay não tenha fim, nem que falte luz enquanto eu jogar e leve embora meu progresso. Não vou ligar se não deu pra salvar. Isso não me faz mal, eu vou até o final. Nem que falte luz enquanto eu jogar e leve embora meu progresso. Nem que falte luz enquanto eu jogar. Gosto de jogos e diversão. Jogos e diversão começando a sua 149ª edição. Como tudo que é bom vem em dobro, voltamos com mais um episódio de Reviews do Forno! Eu sou o Ilapso e também responderão a pergunta: o que estou jogando? O Ninja Inimigo. Ninja Parte Inimigo. O Loop Infinito. Opa! E do Kotaku, Fernando Muccioli, o Tengu Maru. Você morreu. Vamos acompanhar a ascensão do mortal que será Deus, caçar aventuras e tesouros de Patópolis à Lua, recuperar nossas lembranças e morrer depois dos e-mails. De e-mails do Paixo Frente Soco no nosso episódio 149. Na semana passada fizemos reviews completamente aleatórios e nas semanas anteriores fizemos diversos episódios que retornaram milhares de e-mails que nós não pudemos ler ainda porque somos uns bostas. Estão aqui comigo hoje a Debs. Oi, tudo bom? E o Crusher, meu amiguinho de viagens, que mais tarde estaremos pegando um avião pro Panamá. É nós que voa. Amiguinho de verdade. É nós que voa, bruxão. É amiguinho de verdade, perfeitamente. Primeiro, vamos fazer aqui uns memorandos. Nessa semana tivemos aniversário do nosso glorioso Killer Jabuti, que é o nosso editor de vídeos do futuro, que estamos trabalhando nisso. Já em breve faremos aí o clipe da Debs, trainer abusada, né não, Debs? Tá certo. Debs. E o Killer Jabuti é também o criador do nosso logo atual, da nossa vinhetinha de vídeos. É um gênio, é um rapaz. Pô, ele manda muito bem, cara. E ele é conterrâneo aqui de Duque de Caxias. A galera aí que ouve o Baixo Frente Soco deve conhecer seu Matando Robô Gigante, já deve ter visto o vídeo deles, e aquele vídeo de abertura deles foi feito pelo Killer Jabuti também. E o cara é muito bom. É um animador de primeira linha. E na semana passada, no fim da semana, tivemos o aniversário do Rictus, nosso amiguinho que participou recentemente aí do Guilty Gear do Tekken, um gênio da arte de jogar com King, também fez anos, e fica aí os parabéns a ele. E Debs! Oi. Quase falei, Rebeca. Olha só, tem um primeiro e-mail aí que eu gostaria que você lesse, porque foi e-mail de uma menina. E já que é de menina. Olha só. Quem que melhor, quem melhor que pra loucura ler do que você? Só o Crusher mesmo, mas vai você mesmo. É o que tem pra hoje, né? É o que tem pra agora. Tá certo. Olá, sou a Carol, não tem olá. Sou a Carol de Belo Horizonte. Conheci o podcast, não tem muito tempo, e ainda escuto alguns mais antigos no aleatório. Esses dias eu estava escutando o 100, Era Uma Vez um Beat, 32, 64 bits, parte 2, e vocês comentaram sobre um controle de Super Nintendo sem fio. Debs. Eu ainda tenho esse controle. Oi. Esse episódio foi aquele que você mandou no WhatsApp esses dias pra gente ouvir, que é o que o começo você começa falando, é o mamute foi proibido pelo Ibama. Uhum, o arara pode, ligado. Mas o arara tem cagadeira, tá certo? Tá certo. Esse episódio foi incrível, pelo menos na entrada. Ai. É, então... Vamos lá. Aí a gente tá ouvindo ao fundo o irmão da Debs. É. Peraí. Não tem problema, deixa o garoto brincar. Lucas. Ele tá combinando um encontro em Cascadura. Olha. Cascadura é longe pra caralho. Isso é um bairro do Rio de Janeiro? Tipo, por que você não pode falar mais baixo? Como é que é? É tipo Osasco? Tá gravando a parada. É tipo... Guarulhos? Não, eu tô sendo babaca. Não é tão longe assim, não. Cara, puta que pariu. É uma falta de respeito sem tamanho, cara. Ele fala alto quando eu tô dormindo, aí quando eu preciso que ele fale baixo por um instante... Quantos anos ele tem? Porque o cu dele vai cair se ele fizer isso. Sei. Meu Deus, 17, eu espero, né, que ele não seja um menininho, você tá falando assim. Ele é um... Vou fazer uma nova série. Lucas versus Debs vai ser a concorrente de Rode versus Daigo, do Baixo Frente Soco. É, tá quase. E aí? Tá, voltando. Ela tava falando que a gente comentou sobre o controle sem fio. Nintendo sem fio. E ela disse que ainda tem o controle e mandou uma foto, que deve estar aí no post. Tá no post, a gente publicou também no Twitter. Tá no Face. Eu vi a foto, lindo. Deve ser pesada, Vera. Mas tudo bem. Era do meu primo, então não sei onde ele arrumou. Não gosto de jogar com esse controle, porque eu acho muito grande. Prefiro o controle normal e ele funciona com pilhas AA, 3. Ixi, o cara, pilha? O controle é de 95, Cruz. Cara, tem Xbox aí com pilha ainda, cara. Não, tudo bem, eu achei. Em 95 não tinha como outra opção, pô. Ou era pilha ou não era, ou era fio. Não tinha bateria de lítio ainda. Não tinha lítio ainda. Tinha, né? Mas não, sei lá, enfim. Não pra esse tipo de uso, né? É. Estou enviando um e-mail só pra mostrar que ele existiu e existe mesmo. É só pra esfregar na cara de todos que alguém teve e dizer que tô adorando o podcast. Escuto indo pro trabalho, indo pra faculdade, desenhando. Tá indo bem, ela. Tá certo. Um beijo pra vocês. Pra você também, Carol. Aquele beijo, abraço. Beijo, querida. É, Crusher, pro obséquio aí, do Maluco Aleatório Jake. Maluco Aleatório Jake se apresentando para confirmar a história da busca desencontrada e mais duas histórias. A do Maluco Aleatório 2, que deixou a festa da namorada ou algo do gênero, que envolvia deixar a namorada esquecida por quase uma hora, para ficar lá no bar com o pessoal do cast e o Melzinho que acabou e migramos pombo. Caralho, que porra é essa? Maluco Aleatório 2 e eu na canelinha, ha ha ha. Mano, tem de nada. É, porque acabou o Melzinho. O que é o Melzinho? O Melzinho é um hábito do Tanguinha Corp, a Debs conhece. Melzinho é uma gasolina. É uma instituição do Tanguinha Corp. O pombo arruma no mesmo lugar onde ele compra creatina pra cavalo, ele compra essa porra aí. É uma pinga, que é álcool etílico 214%. Que delícia. Esse Maluco Aleatório Jake foi um cara que apareceu no Baixo Frente Pizza 2 em abril. Ninguém sabia de onde era esse cara, ele sentou lá do lado do pessoal do Tanguinha, se enturmou e ficou. Tanto que eu achei que era alguém da turma de colégio militar deles, mas não era, era só um maluco aleatório. Eu fui descobrir isso no outro dia. Eu tava com a camisa do Jake, do Hora de Aventura, e ficou lá. E depois eles foram pro boteco e essa história que ele tá falando, que ele tá comentando, foi a história de como o Daigo foi... Ah, esse é o cara que o Daigo queria bater? Não, o cara em quem o Daigo queria bater é o Maluco Aleatório 2 na história dele. Ah. Esse Maluco Aleatório 2 é o Loop Infinito, que ele não... Coitado. O Loop Infinito foi tentar dar um perdido na namorada, se isolou por um tempo, aí tomou um rádio patroa, voltou pra encontrar a namorada, Panz, e aí aconteceu isso tudo. Que magnífica história. Eu também tomei um rádio patroa naquele dia. Senão eu teria visto essa história de perto aí, teria sido... Não teria sido divertido, porque eu ia explicar que o Loop Infinito ia voltar e que eu sabia onde ele mora, ele não ia dar calote a ninguém e o Daigo e o Pombo não teriam ido atrás dele, né? Na verdade, pô, foi melhor assim. Espero não tomar o rádio patrão quando a gente estiver em Nova York, né, cara? Não tem como tomar rádio. Não vai funcionar teu telefone lá. É verdade. Entendeu? É só você ativar o home. E também tem sempre o bônus. Se você tomar um rádio patrão via Skype ou via e-mail, você manda uma foto de calça da Levis, bolsa da Kipling. Isso tem um poder. Mas eu vou tomar um rádio patrão todo dia à noite, tenho certeza. Opa, isso vai. No Skype. Ih, 2 horas de diferença só. Aqui quem vos fala é o Evilzin. O Evilzin fez um jabá aqui do site dele, que é o podcast Nós Travamos, que tá bom nome. Tá linkado aí na postagem. Envio este e-mail para passar meu feedback a respeito dos programas 147 Disco Ninja e 148 Reviews na Chapa. Sobre o Disco Ninja, as trilhas escolhidas foram muito boas, mas confesso que fiquei semi-decepcionado com os temas. Acredito que a desenvoltura e a qualidade de vocês faz com que até temas mais ou menos meio bosta. Meio bosta. Ele não completou a frase, eu acho. Ou, enfim, eu não entendi. Faz com que até temas mais ou menos meio bosta... Sejam aceitáveis, vai. Completei. Será? Enfim, completa. É, acho que ele elogiou, enfim. É, esses temas foram escolhidos pelos ouvintes. Road Rash é um dos melhores jogos de corrida com vídeos em FMV da história. Ponto. Parabéns! No Nós Travamos, vocês ganhariam um selo na ausência do time Improvise. 148. Obrigado pela insígnia. Ela é importante. É, blá, blá, blá. O pessoal Achievement está... Unlocked. Achievement Unlocked. O pessoal tá cada vez com um gosto melhor, ou mais próximo do meu, que pra mim é ótimo. Confesso que quando ouviu "e hoje temos um episódio completamente aleatório de reviews", eu quase caí da cadeira, mas tá valendo. KKKKK. Pessoas que riem com KKK. Mano, eu não entendo. Nunca vou entender isso. Minha mãe, né, faz isso. Minha mãe, minha tia. É, senhoras de 50 anos fazem isso. Mães. Ele pode ser uma senhora de 50 anos. Pode ser que seja. Parabéns! No Nós Travamos, vocês ganhariam um selo e lapso Combo Breaker. Que é o... Porra, a melhor coisa que a internet já inventou foi o tal de Combo Breaker. No mais, continue com um bom trabalho e sucesso. Black Onyx. Black Onyx. Black Onyx. Xingue o seu amigo, 2 pontos. Senhor da Eternidade, vai tomar um tiro nesse cu. Sai do meu América, filha da puta. Brinks. Deixou um xinguinho pro Senhor da Eternidade. Brinks, exclamação, ponto vírgula, D maiúsculo, fecha parêntese. Tá certo. Xingue seu amigo, tá sempre. Certo. Bebs. Ô, oh, Bebs. Ih, caralho. Caraca, tá de Bebs. Aí depois ele fala no WhatsApp, não. Mas aquele dia eu realmente... Eu nunca confundo. Aquele dia foi o corretor ortográfico. Mas eu só confundo com essa porra de... Porra de monossilábico do calado. Débola, vai, lê aí. Bebs. Virei cebolinha agora também. Vou falar com o Elado até o final da gravação. Mr. Mazamune Kun. Não ouvi o podcast ainda, tá certo. Tá certo. Mas vi o ETzinho do XCOM ali, então vou falar. Esse... Debiro é uma merda, tá certo? Olha só, já começou bem, Xingu. Isso. Eu comprei isso com esperanças de que seria um misto de ação e estratégia, tipo Dragon Age, mas no final das contas é só um FPS mal acabado com uma interface estratégica deficiente. Você jogou o XCOM, eu... Hã? Você jogou o XCOM? Cara. Eu e gostou, guarde seu dinheiro. Esse EU é Enemy Unknown, é a sigla do... Agora entendi! Porra! O que você não disse antes? Clareou aqui a minha mente. XCOM, né, que eu não joguei, que fique mais claro do que eu não entender que o EU fazia parte do nome. E gostou, guarde seu dinheiro para comprar a expansão dele no final do ano, porque esse outro aí é jogar dinheiro na fogueira. Tá certo. Tá certo. Eu não tenho dinheiro nem pra botar na conta no banco, quanto mais na fogueira. Certo. Cruxinho, pro obsequio. Cruxinho. Ô, Beastalker aí. Cadê os desenhos do Beastalker, hein? Tá tudo no Facebook. Tem um álbum, que é praticamente dele. Tem um álbum lá que é Artistas da Justiça, uma coisa assim, que eu vou separar em dois. O álbum do Biostalker e o álbum do resto da galera. Ele desenha muito, cara. Parabéns. Suas artes são fenomenais. E desenha muito num aparelho de baixa resolução, porque é tudo no DS. Eu acho que eu vou comprar um 3DS pro Biostalker. Que isso? Porque a caneca que eu mandei pra ele lá em Manaus não chegou até agora, cara. Tem uns 2 meses já. Eu acho que vai voltar de novo. Já voltou uma vez. Eu acho que vai... Porra, tá foda essa caneca. A saga da caneca. A saga da caneca. Olá, amigos do Baixo Fim de Soco. Biostalker escrevendo de novo. O episódio sobre lista de vergonha foi um dos mais engraçados que eu vi recentemente. Chegando a lembrar o Eu Gosto de Jogos de Várzea do começo de sua história. A minha lista de dar vergonha inclui muitos jogos, principalmente da época do PSX, principalmente RPGs, como a série Lunar, Alundra, Legend... procura Alundra no Google Imagens, gente. É demais. Não. Até porque agora o Safe Search do Google tá todo malandriço agora, ele não... Mesmo desativado, ele filtra legal, então não vai aparecer mais essa... Cena. É porque eu descobri porque um dia desse, uma amiga nossa aí, que não vou falar quem foi, conheceu a Sasha Grey. Aí eu fui procurar a Sasha Grey do Google Imagens e não veio nada. Rapaz, é esse seu Google Imagens, porque eu boto Sasha Grey e apareço em coisas incríveis. Então eu estou meio triste, porque é a minha forma fácil de procurar. Deixa eu ver se o problema é pivoto. Não tá mais funcionando. Tá certo. Deixa eu ver se o problema é com o pivoto. Tá, vamos ver. É com ele, cara. Só um minuto. Deixa eu mudar as coisas aqui. O problema é com você, pivoto. Pô, que merda, cara. Que merda. Eu não tô mais operado. Apareceu muita coisa aqui, cara. Eu não tô mais operado. Porra! Porra, filha da puta. Vai, lê o e-mail agora. Vamos lá. A Lundra, a Legend of Mana. Foi a rola dele batendo na mesa. Grande pivoto. Porra, enorme. Eu acho que você vai ter que operar de novo, cara. Legend of Mana, Legend of Legaia e os Breath of Fire 3 e 4. Demorei muito também para jogar Sonic. Porra, cara, sendo que o meu primeiro jogo com o Hedgehog foi o Sonic 4 do SNES. Caralho, o primeiro jogo do cara foi do Sonic foi no SNES. Parabéns, champs. Baseado no Speed Gonzales e Los Gatos Bandidos. Mas isso é porque do nosso círculo quase ninguém tinha Mega Drive. Atualmente, minha vergonha é não ter jogado muitos títulos bons que tem saído para essa geração de consoles. Até por ter me tornado jogador mais casual. Abraços e até a próxima. Amplexus, efusivos e até a próxima. Por fim, um último e-mail aqui, que é do Luxor. Diz o seguinte: senhores Ilapso, Ninja Inimigo e todos os queridos Baixo Frente Sockers que apresentam o podcast. Primeiro, quero agradecer, sim, um agradecimento, a maneira como vocês me fizeram enxergar o mundo dos jogos de diversão como enxergo hoje. Sempre quis entrar na área e ficava perdido no meio de tantas oportunidades de cursos e graduações. Mas finalmente eu me achei e agora estou seguindo o jornalismo gamer, graças a vocês. Afinal, né, nós somos todos jornalistas, não é? Nossa, todos formados. Cara, quem é jornalista no Baixo Frente Soco? Só a Ninja Inimiga, ela fez o curso de jornalismo, mas nunca exerceu. O Tengu Maru, que já participou algumas vezes, ele é de fato jornalista, ele trabalha como jornalista. A Vivi Werneck é jornalista e trabalha como jornalista. A Rebeca trabalha como jornalista, de fato. Só. Eu tô desatualizado, precisa de diploma ou não? Não precisa mais, tá? Então eu sou jornalista, pronto. Não, somos todos. Eu também, cara, claro. Mas esses que têm diploma são mais que a gente. Sou redator da No Zebra Network e trabalho com games, ao menos analisando-os para o Super Downloads. Olha só que site importante. Olha aí, rapaz, quanta relevância. Já baixei muita coisa no Super Downloads, cara. Eu também. Hoje em dia não dá mais pra baixar, não, cara. Hoje em dia é isso, hoje mesmo. Baixei três coisas. É mesmo? É porque hoje em dia... Ah, acho que o Baixa Aqui que tá um lixo, né? Baixa Aqui é uma bosta, né? Baixa Aqui... Cara, eu sabe por que eu não gosto do Baixa Aqui? Por exemplo, se você digita no Google T-A-N-G, Tang, tá? Ele vai sugerir Tanguinha Corp. Se eu digito F-E-N-I, ele sugere... Gere Phoenix Down no Google. Se eu digito B-A-I-X, tem a porra do Baixa Aqui antes do Baixo Frente Soco. Baixo Cidade, Baixo Gávea, Baixo... Ah, vamos tomar no... Campada de filho da porra. Mas o Super Download. Blá, blá, blá. Por estar envolvido nessa área agora, quero parabenizá-los pelo trabalho que vem fazendo e pela referência que conseguiram no mercado, ao menos o meu PIB, risos, como Casters. O último episódio sobre vergonhas, que não foi o último, né, já tem tempo, me fez pensar em toda a minha vida gamer e lembrar que sim, sou um bosta. Não fechei inúmeros jogos, por mais que eu conheça a história deles. Mas de qualquer maneira, é importante ressaltar que não fechar Mega Man X2 é algo a fazer a vida ser repensada, lembrando que quem tem esta vergonha é o nosso querido amigo Ninja Inimigo. Aquele merda que paga pau de Mega Man e não zerou X2. Vocês não vão se lembrar de mim, mas eu acho que já fizeram alguns retweets meus, coisa que para um fã / FuturoCaster é algo muito bom. Então, tuita aí que a gente retuita, não tem frescura. Continuem com o trabalho de vocês e, por favor, tragam mais capítulos sobre a história do Kingdom Hearts. Para quem não sabe, tá dando mole, é um jogão, e que vem o Ilapso. Eu não entendi que vem o Ilapso, mas será que é pra eu jogar Kingdom Hearts, isso? Acho que é pra você jogar, Kingdom hein? Kingdom Hearts. Eu já joguei. Kingdom Hearts. Joguei o de Game Boy, tá bom. É isso, Debs, o que você quer de Nova York? Tamo indo, vai. Aproveita que a gente tá indo pra lá agora. Verdade. Eu quero dignidade. Dignidade. pensei que você ia falar que queria uma dúzia de banana com essa voz aí, cara. Eu ia rir muito. Eu quero que você traga uma dúzia de nova-iorquinas pra gente fazer aquele funk maroto. Olha, uma amiga minha... gringo. Cruz, uma amiga minha falou que se eu tirar uma foto com duas nova-iorquinas peitudas lá em Nova York, obviamente, ela vai me fazer uma fornada de cupcake, de graça. Eita, cara, olha só. Eu acho que... Indica que eu sou nova-iorquina, se facilitar a vida aí. A gente vai ter que colocar você no avião, né? Porque a paisagem vai ser mais difícil de enganar. Mas o resto... Photoshop. É verdade, pensando bem, tem você, a Rebeca, o Cleja Buti, dá pra enganar a foto. É verdade, vamos fazer isso aí, só preciso de mais uma. Tá certo. Tem a Debs, quem... Pô, cara, pensei que você falou que tinha o Killer Jabuti, né? Pra ser uma mulher peituda. Não. Com Photoshop. Com Photoshop, se bem executado, pode funcionar. Vamos ver isso aí também. Então fiquem aí com mais um episódio de reviews, um pouco menos aleatórios, menos na chapa e totalmente do forno. Crocante, cremoso e delicinha pra vocês. E até semana que vem com o nosso episódio 150, que vai ser sobre o quê, Debs? Vai ser sobre aquele maravilhoso console pra quem é sonista de coração e alma. O PlayStation 2, até semana que vem. Yeah. Mucioli, nosso querido Mussa. Fale-nos sobre o que você tem jogado e mesmo que você diga que não jogou há muito tempo esse jogo, eu fiquei sabendo aí que você jogou a continuação dele e vai fazer uma turnê mundial pra apresentá-lo. Pois é. Estamos falando do Dark Souls, um dos meus jogos favoritos de todos os tempos e certamente o meu melhor jogo de 2011. E eu costumo dizer que ele é um tipo de jogo de uso contínuo, que você não acaba nunca de jogar ele. Nunca. Como o crack, a cocaína e outras drogas pesadas. E Street Fighter. Você não acaba nunca de jogá-lo. Mas vamos lá. Dark Souls 2 é um jogo de 2011 criado pela From Software, que já tinha feito Demon Souls. Dark Souls 2, não. 1. Eu falei Dark Souls 2? Você falou Dark Souls 2. Tá sonhando já. Nossa, já tá tendo sonhos e pesadelos. Então, Dark Souls, apenas Dark Souls, sendo 2, é um jogo desenvolvido pela From Software, que é uma empresa japonesa, que também trabalhou no Demon Souls de 2009 e é muito famosa pela série Armored Core no Japão, além disso. Também ela fez Ninja Blade pro Xbox 360 e Metal Wolf Chaos, que é o jogo de robô mais incrível já criado no mundo, de Xbox One. Só saiu no Japão e o herói dele é o presidente dos Estados Unidos. Mas, enfim, gente. Então você tá me falando, eu não sabia que isso existia. Tem um jogo de robô japonês que só saiu no Japão pro primeiro Xbox. Sim. Isso é com certeza o maior paradoxo videogameístico da história da humanidade. Que o herói é o presidente dos Estados Unidos e o jogo japonês só saiu no Japão pro console americano. E o vilão é o vice-presidente que aplicou um golpe de estado com o robô gigante dele. Isso claramente é pior do que o jogo do Super-Homem pra Nintendinho, que é japonês e se passa em Nova York com a Estátua da Liberdade falando com o Super-Homem. Sim, é coisa incrível. Mas Dark Souls, ele é um RPG com elementos de ação, cujo grande diferencial é a dificuldade dele. Por quê? Ele não é um RPG com elementos de ação como Kingdom Hearts ou Nier, por exemplo, que é um jogo que ele pensa muito pouco na execução da ação. Então, o Dark Souls, ele é um jogo de ação que você tem que levar tudo em consideração dele. É um jogo que exige muito de você. Você tem que se preocupar com movimentação, com posicionamento, com a hora de atacar, com a hora de defender. E, como as pessoas devem saber, você morre muito rápido e quando você morre, você perde todos os pontos de experiência / dinheiro que você tá carregando com você naquela hora. Então, qualquer viagem em potencial é muito arriscada se você não sabe o que tá fazendo ou não tem cuidado o suficiente. Dark Souls é como a vida em uma grande cidade na madrugada. Exatamente. É, exatamente. Mas qualquer cidade grande do Brasil de madrugada é Dark Souls na vida real. Mas ele é um jogo que ele é especial justamente por isso. Porque ele é um jogo que preza muito por cuidados em detalhes muito, muito específicos. É uma coisa que eu sempre levanto quando eu falo de Dark Souls é que, cara, que jogo hoje em dia, que você se lembra do passado recente, em que os caras têm uma preocupação grande em posicionamento de inimigo na fase. Poucos. O máximo de preocupação é tem respawn, não tem respawn. Exato, são pouquíssimos. E além disso, assim, uma fase que tem um design interessante com inimigos posicionados em lugares estratégicos interessantes pra você como jogador bolar sua própria estratégia pra saber como avançar. Então Dark Souls é um jogo que grande parte da diversão dele é justamente isso, porque você pode criar o seu próprio estilo de jogo e o jogo vai se acomodar ao estilo que você escolher. Um exemplo clássico é em um dos cenários, você tem uma grande rampa estreita e com abismos dos dois lados, com uma coluna no meio e dois arqueiros lá no fim, lá em cima, que atiram flechas gigantescas sem parar, que além de dar dano, te derrubam no abismo. Então, como você lida com isso? Você pode, ou se você for um cara de armadura pesada, se você for um tanque, você pode simplesmente defender as flechas, que a sua armadura pesada vai impedir que você saia voando. Ou você pode, se você for um cara com arco, você pode ou brincar de esconde-esconde com os caras e matar eles na flechada, ou levar uma flecha de veneno e acertar só algumas flechadas e esperar eles morrerem do veneno. Ou você pode ir com milagres, que é a magia divina desse jogo, dos clérigos, e usar um milagre que cria uma explosão que joga as flechas pra longe. Ou você pode ir de mago e usar uma magia de invisibilidade pra os caras não te verem. Então ele é um jogo feito com muito, muito cuidado pra que cada situação se adapte ao jeito que você escolhe jogar. Então, nisso, Dark Souls é um jogo que não tem igual. Eu, pelo menos, não conheço nenhum que faça como ele faz esse tipo de coisa. E além de ser um jogo muito com batalhas de chefes muito gratificantes, ele tem uma trilha sonora muito, muito fenomenal. E tem uma história que reconhecidamente não conta bem a história. Ele não tem uma história... Ele não expõe bem a história, mas ele é o tipo de jogo que conta a história em cada detalhezinho do cenário, em cada descrição de item, cada coisinha você fala e fala, ah, então é por isso que esse elevador tem esse tamanho, e é por isso que essa estátua tá aqui, por isso que não tem nada cada nesse lugar. Então ele é um jogo que ele é muito detalhista e que te premia por perceber os detalhes, tanto no cenário, quanto na história, quanto na jogabilidade, quanto nas batalhas. É, enfim, ele é um jogo muito, muito completo, muito pensado em todos os mínimos detalhes, e é por isso que pra mim ele é um das melhores experiências que eu tive com videogame no passado recente, talvez, que quiçá... Você mandou um stun aqui em mim agora, estou um pouco paralisado, vou ter que dar uma magia de Ezuna, qualquer coisa do tipo. A descrição que você forneceu pra Dark Souls, excelente descrição, é curioso porque, como você disse, é de uma empresa japonesa. Sim. Mas a série tem uma série de elementos que, se, pra quem, pro telespectador que tá olhando aquele jogo, você para e pensa, isso claramente é um, entre aspas, RPG, fecha aspas, ocidental. Sim. Ele tem toda aquela cara que nós, como jogadores e como pessoas que acompanhamos videogame e o desenvolvimento da indústria, passamos a associar com esses jogos do lado ocidental da coisa. Com certeza. Principalmente porque ele tem muita opção de customização de tudo, de arma, de visual, de armadura. Ele é aberto, ele não é exatamente um mundo aberto, mas ele tem várias áreas que são interligadas entre si. Você pode viajar entre elas como você quiser. E além disso, ele não é um jogo que tem uma narrativa pesada, que te força a narrativa goela abaixo, como muitos RPGs japoneses fazem. Exatamente. Os JRPGs, eles são basicamente storyline playing. Sim. Ao passo sim. que os ocidentais, esses sim, penderam mais pro lado do roleplay, na acepção clássica, anos 70, Dungeons and Dragons, a palavra. Sim. Mas a série Souls, o Demon Souls e o Dark Souls, eles incrivelmente parecem ter chegado, não no meio termo, porque como você disse, ele é um pouco deficitário na questão da história, mas ele pega todo o know-how japonês de se fazer jogos desse tipo e adiciona a pitada de ocidentalidade que talvez os JRPGs não tenham tido durante toda essa geração e que acabou deixando eles com uma certa lacuna frente ao grande público nessa geração atual. Certamente, são jogos que têm um preciosismo muito típico japonês que é muito fácil de você identificar. Outra coisa muito, muito interessante do Dark Souls, que também o Demon Souls já tinha, que o Dark Souls aperfeiçoou, é a integração com online, que ele tem dois tipos. Ele tem um estilo online que ele é assíncrono, que a galera fala. Se você tá conectado, você pode deixar uma mensagem, tipo, ah, tem uma armadilha aqui. Você deixa a mensagem no chão e outras pessoas que estão online podem ler a mensagem que você deixou no seu jogo, porque aquela mensagem se propaga pelo servidor do jogo pra quem tá jogando. Isso é algo muito legal. Outra coisa são as manchas de sangue. Às vezes você pode estar caminhando pelo jogo e ver uma mancha de sangue no chão. Se você encosta nela, você vê como algum outro jogador de verdade, não NPC, como o cara morreu ali. Você vê o fantasma daquele jogador se mexendo, ou tomando porrada, ou caindo no abismo e tal. Então você sabe que ali tem alguma coisa. Alguém morreu ali de alguma forma, que você tem que tomar cuidado. E outra coisa muito interessante é o multiplayer, que ele, como ele funciona, ele tem tanto co-op quanto PVP, quanto um versus e tal, mas ele funciona na base da integração entre os mundos dos jogadores. Então, ou eu posso entrar no seu mundo pra te ajudar, te chamar no meu mundo pra me ajudar, invadir o seu mundo pra te sacanear ou ser invadido pra me sacanearem. Quase um Mestres do Universo, o filme. Tipo isso, praticamente. E no Dark Souls isso é feito de uma maneira muito interessante, que são as Covenants, que são como se fossem clãs ou guildas ou facções. E cada uma delas tem um perfil de multiplayer diferente. Então, por exemplo, existem os Defensores da Floresta. Tem uma floresta ali que uma galera invade pra descobrir um tal segredo, tal negócio. E você pode se aliar aos Defensores da Floresta, que quando você faz isso, você ganha um anel. Quando você equipa o anel, você pode ser convocado a qualquer momento que alguém entra na floresta pra ir defender a floresta contra aquele cara e ganhar um prêmio por isso. Outra dessas facções é uma que caça invasores. Então, se um cara te invadir, você pode denunciar a pessoa e os denunciados vão pra cheat list dessa outra facção, que você procura os culpados e caça os caras pra levá-los à justiça. Então, assim, tem muitos perfis de multiplayer que você pode seguir como uma mecânica e como roleplay pro seu personagem também. E é uma coisa muito interessante, que é muito orgânica no próprio lore, na própria história do jogo. E é outra coisa que, mais uma vez, você não vê outros jogos fazendo por aí. Integrar essa experiência multiplayer tão bem como faz o Dark Souls. Vou fazer uma confissão aqui pra você, que eu sou um pagão. Eu não joguei Dark Souls ainda. E eu também não joguei Demon Souls ainda. E o motivo pelo qual eu não fiz isso ainda é o temor. Porque Você, acho que compartilha da mesma opinião que eu, que jogos como WoW, LoL, enfim, MMOs e MOBAs são a escória da humanidade. No sentido de que eles têm em si tudo que é necessário pra fazer o ser humano despertar o que há de mais primitivo e pior em si. MOBAs, principalmente, trazem o que é pior, de pior no ser humano. Eu concordo. E o que limita o MOBA e o MMO é que ele não traz o que há de pior em você se você estiver sozinho, porque você precisa de mais 4, 5 pessoas com você. Sim. Jogos como Dark Souls só precisam de você mesmo. E de energia elétrica e do PC ou do console. Você nem sequer precisa de outros 4 primatas subevoluídos pra despertar em você o que há de pior. E eu já tive fases com alguns outros jogos, até alguns nem nada relacionados com Dark Souls, até com Winning Eleven, em que eu tive essas fases. E eu ainda sou muito traumatizado. E eu vejo que Dark Souls tem em si tudo que é necessário pra fazer isso comigo. É. E acho que é por isso que até o Demon Souls que eu ganhei aqui na PS Plus, eu ainda reluto fortemente pra não sucumbir a ele, mas tá acontecendo. Olha, mas posso dizer que assim, você pode se proteger contra invasões. Você pode jogar o jogo completamente livre de invasões, se você quiser. Você pode só fazer co-op, você pode realmente não ser invadido nunca, se você quiser. Mas faz parte da experiência do Dark Souls. O temor da invasão é um ingrediente importante da experiência do Dark Souls, de verdade. Mesmo que você se sinta sacaneado, cara, tem umas invasões que os caras. A mentalidade maligna do ser humano é tão incrível que você nem fica puto se o cara te invade e te mata. E sobretudo, sabe? Quando a gente fala de jogos, de videogame, quando a gente fala de internet como um todo, ela é uma maldade impune. Sim. Se o cara me invadir, trucidar e arrancar minhas tripas, nada acontecerá. A vida dele fora do jogo. No outro dia ele vai trabalhar lá em Rotemburgo como assistente de banco e nada vai mudar na vida dele. Então essa é a maldade pura e simples. É a maldade parnassiana. É, mas por exemplo, no Dark Souls você tem a mecânica de você, se um cara te sacanear e você achar que o cara foi filho da puta mesmo, você pode denunciar o cara, e aí tem o clã dos caçadores de filho da puta que vai lá tentar pegar o cara de pau. Aí pra você se sentir um pouco com a alma lavada. Ou você entra pra essa facção dos caçadores de filho da puta e vai lá caçar os caras. Olha só, isso me interessa, hein? Tem uma facção de paladinos da justiça dentro do jogo. Sim. Isso, porra. E tá não... R$70 aqui no Steam, eu acho que eu vou... É, cara, eu recomendo. A versão do Steam, ela é bem boa. Apesar do Games for Windows Live, que é uma merda, né? É um puta sistema bosta que não funciona direito, mas a versão de PC é um porte ruim, mas funciona melhor do que a versão de console, porque tem menos slowdown e tal. Você pode deixar ela mais bonita com mod, coisa simples de fazer, mas eu recomendo mesmo assim. Então é isso, assim, mesmo pra quem não tem esse medo, ou de repente se interessa por ir caçar filho da puta. Ah, meu, eu quero ser o caçador, o justiceiro do Dark Souls. Então você pode ser o justiceiro do Dark Souls, tá? E o jogo permite que você faça isso. Essa é meio que uma facção secreta do jogo, que quando você descobre, você saca umas coisas muito legais da história do jogo, quando você acha essa facção. É win-win, uma situação vitória-vitória pra todo mundo. Todos vencem. Todos vencem, todos vencem. Eu recomendo a todos que estão nos ouvindo agora que escutem o Amigos do Fórum 64, em que é revelada em mais detalhes a história de como Fernando Muccioli é o maior jogador de Dark Souls conhecido e por conhecer. Sim. Mas lá nós ouvimos sua versão, não me recordo agora se foi o Falcão que contou. Eu quero a sua versão disso, porque você esteve lá no evento da Bandai jogando Dark Souls 2 e impressionou a todos os envolvidos na produção, até diretor te dando cartão. Quem contou a história foi o Falcão, no Amigos da outra semana, no Amigos 64. O que aconteceu? Na semana passada, quer dizer, tudo bem. Não sei quando você, amigo, estará ouvindo esse programa. Lá pra 15 de agosto aconteceu isso, mais ou menos, né? Pois é, por aí. A Namco Bandai fez um evento fechado pra jornalistas aqui em São Paulo e convidou uma galera pra jogar e tinha Dark Souls 2, dentre outros jogos. E aí, obviamente, era a mesma demo da E3 que eu já tinha jogado quando eu tava lá, mas falei, bom, por que não? Por que não, né? Dark Souls fica demais. Pois é, porque mesmo porque quando eu joguei lá tava muito corrido, eu tive que sair de lá bem rápido, então deu pra saborear a experiência, assim, tal. Então, fui lá jogar. A demo, ela é bem legal, mostra várias coisas interessantes sobre o jogo, e tem um boss, que é o Mirror Knight, que é um cavaleiro cromado gigante com um escudo de espelho. E a mecânica dele é que ele pode, em qualquer momento da batalha, ele pode bater o escudo no chão e invocar um NPC ou um player que esteja online para te fuder naquela hora. Então fica o boss e o cara contra você, sozinho. Esse detalhe é interessante, não sabia que ele podia chamar um outro jogador online. Isso é interessantíssimo. Sim, inclusive essa é uma mecânica que já existia no Demon Souls. Um dos boss do Demon Souls já fazia isso, era uma coisa bem, bem legal. Tinha lá o representante da Namco, tava lá orientando a galera e eu tava jogando. Cheguei na parte que é logo antes do chefe. E logo antes do chefe tem um corredor bem grande com quatro cavaleiros de pedra unicórnio do Kung Fu que vem com voadoras, giratórias e lanças afiadas querendo te matar. Só um detalhe, você contando assim parece que é tudo muito simples, mas pelo que o Falcão contou, antes desses quatro cavaleiros, todos os jornalistas já haviam visto a frase "você morreu" na Sim. tela algumas vezes. Várias e você vezes. Não, você tava zerado. É, eu fui... No N/0. É, tipo isso. Eu até tinha morrido algumas vezes pra meio que pra... Porque é muito os inimigos se comportam muito diferente no Dark Souls 2 com relação ao primeiro. Então você demora um pouco pra entrar no ritmo do jogo. Enfim, tava indo e tal. Falei, bom, eu não sei se eu vou conseguir matar o chefe, então pelo menos, como o cara da Namco me falou, puta, esses caras são muito difíceis, passa correndo. Eu vou tentar matar esses caras. E aí eu usei técnica escola Kenshin Himura de batalha, de usar um corredor estreito pra enfileirar os caras e não deixar eles me cercarem. Togakuri Ryujinpo, né? Sempre presente nas nossas vidas. E aí tal, beleza, foi difícil, os caras, beleza, consegui matar e falei, bom, me senti satisfeito, agora vamos pro chefe. Beleza. Aí eu fui começar a enfrentar o chefe, uma batalha bem difícil. Eu tava lá meio que pegando a manha do chefe. Consegui reduzir ele a mais ou menos metade da vida, se eu não me engano. Indo meio que na moral. Morri uma vez, morri duas, fui na terceira e tal, enfrentando ele. Ele chamou o cara pra me sacanear. Eu tava meio que tentando dar dano em um no outro, meio intercalado pra não deixar nenhum deles me cercar e tal. Aí eu matei o NPC. Quando eu matei o NPC... O chefe parou de reagir. Tipo, ele parou, baixou a cabeça e falou, me mata. Basicamente. Aí eu, tipo, fiquei andando ainda, meio assim, meio, será que ele vai de repente começar a me bater do nada, assim, e eu, na moral, batendo que nem um louco nele. Mas eu fui, ele não reagiu, eu matei o chefe desse jeito. Aí o cara da Namco veio pra mim e falou, cara, parabéns, você quebrou a nossa demo. Toma o meu cartão e me manda um e-mail depois. Ou seja, a demo não previa que você passasse desse Mirror Knight. Até previa, porque assim, eles estavam dando camisetas pra quem conseguisse matar o Mirror Knight. E na E3, se eu não me engano, só um cara conseguiu essa camiseta. Esse bug ninguém tinha visto. Sim. E, tipo, uma coisa inédita na história de demonstrar Dark Souls 2 pras pessoas. Sim. E aí a galera ficou meio tipo, nossa, você quebrou o jogo, parabéns. E essa foi a minha história com a demo de Dark Souls 2. E daí começa a turnê mundial Musa Dark Souls 2. Vamos quebrar o jogo no mundo inteiro. Quebrando a banca no mundo todo. Tipo isso. Em vez de dar nota pra jogo aqui, a gente tá fazendo uma dinâmica diferente. Quantas Dilmas valeria Dark Souls, o primeirão, numa promoção de verão daquela esquema de estoque digital do Steam? Cara... É difícil, porque... Pode ir de coração, não tem problema. Cara, se tiver, assim, 60, 70 paus, pode pagar. Na fé, na lata... Na fé, na moral. Sem medo, é um jogo que vale a grana que você paga nele, assim, de verdade. Eu estou cada vez mais inclinado a fazê-lo. Porque ele é um jogo que, cara, assim, eu devo ter umas 300, 400 horas de Dark Souls. Assim, fácil. E a minha primeira terminada que eu dei nele foi com, tipo, 80 horas. Então você... estaria pagando aí 70 merrecas, 300 ou 20 centavos por hora, e esse valor só decresce. É Sim. realmente fantástico. E nada na economia mundial é tão barato assim. É um grande custo-benefício. É um excelente, é quase um investimento, diria eu. Quase. Eu diria, sabe o que? Cara, Dark Souls forma caráter. Tá ligado? Assim como o Mega Man formou na sua época. Cara, não, porque é sério. É, não, não, caráter. Forma caráter porque você tem um multiplayer, galera sacando multiplayer. O jogo exige tanto de você, em termos de habilidade e técnica, que você vai se tornar um jogador melhor de qualquer outra coisa que você vai jogar depois. Isso é sério. Isso é muito sério. Não, esse tipo de coisa faz sentido. Jogos como Dark Souls, o Super Meat Boy, coisas assim, te tornam um ser humano melhor. Sim. Em algum nível. Em algum nível, Sim. certamente. Musa, você me convenceu. Eu... Ah, Garoto, parabéns, você será feliz. Ele vai te fazer muito feliz. Saio desta gravação menino para tornar-me um homem. Estaremos acompanhando o seu crescimento como pessoa. E jabá, vamos fazer um jabá aqui. Eu vou fazer um jabá, porque pra mim, e eu tô falando isso de verdade, o único site de notícias de videogame que eu leio hoje no Brasil é o Kotaku Brasileiro. Pô, ficou muito lisonjeado de verdade, cara. Muito obrigado mesmo. É um prazer enorme. É o único que eu acompanho com frequência. Leio alguns outros, leio Girls of War, o Games Foda, também são sensacionais, mas aí são uma outra pegada. São uma pegada de coluna, de ombudsman. Agora, notícia mesmo, a fresquinha, crocante, cremosa, saída do forno, é lá no Kotaku Brasil. Pô, por demais agradecido. É o lugar onde você não vai simplesmente achar tradução de notícia sei lá, de um site internacional. Então acesse o Kotaku Brasil, kotaku.com.br. Fernando Muccioli é um dos jornalistas responsáveis pela casa da Rua Mauri 40, São Paulo SP. E toda sexta-feira na hora do almoço, o que, que tem lá no Kotaku? Toda sexta-feira na hora do almoço, ali entre o meio dia e as duas, tem Amigos do Fórum, que é o nosso podcast. Pode mandar perguntas pra gente pelo nosso Twitter, que é o @kotaku.br. Você pode mandar pelo dicas@kotaku.com.br. Pode mandar uma cartinha pra Rua Mauri número 40 aqui em São Paulo. A gente curte muito receber carta, assim, carta na moral. É muito bom. Carta é a melhor coisa. O papel ainda faz diferença, na verdade. Não, é foda. Mundo. A gente recebeu uma carta da Flórida outro dia que foi fenomenal. É assim que você encontra a gente, que você fala com a gente tá o dia inteiro olhando Twitter, Facebook e tal. A gente tem o nosso Facebook, facebook.com/kotaku.br. Tem o nosso grupo no Facebook também, agora que a gente abriu faz pouco tempo. Caíram nessa armadilha. Armadilha, facebook.com/groups/amigos do fórum. E assim você fala com o Kotaku, se você quiser falar comigo por algum motivo que eu realmente não entendo qual, estou no @tengumaru, no Twitter. No Twitter. Então, realmente recomendo Amigos do Fórum, eu ouço sempre que eu volto do almoço, sexta-feira, ele é crocante, cremoso, macio, ele é leve, você escuta, nem vê o tempo passar, ele é suave. Tem poucas calorias, é quase zero, é quase uma dieta zero, e além de tudo, tem assuntos variados. E fazer um elogio aqui pra quem quer que tenha escolhido a trilha sonora de semanas atrás, que tocou O Segredo de Giban, parabéns, hein? Parabéns. Eu sabia, cara. Eu assumo a responsabilidade por isso. Infinito, o que você tem jogado? O que eu tenho jogado é Remember Me, lembra de mim? Se a lembra de eu. É um jogo, é da Capcom, né? Eu agora até esqueci a empresa. O jogo foi publicado pela Capcom, mas foi desenvolvido por uma empresa europeia francesa, se não me engano. Don't Nod. Aí até por isso que o jogo se passa na França, Paris, ano de 84. Onde foi criada uma tecnologia de apagar memórias das pessoas. Na verdade, não só apagar, é entrar dentro da mente das pessoas e poder ver o que aconteceu, e essas pessoas podem manter algumas memórias e apagar as que elas não querem. Como o caso de, sei lá, a avó que faleceu não quer lembrar da dor da morte da avó, apagou aquela porcaria. Mas só tem deleção, né? Não tem inserção de memória, né? Não, só tem deleção de memória, né? Não tem Inception. Assim. Não tem Inception. Isso, na verdade, é a regra é essa, exceto pra uma pessoa, uma pessoa, né, vamos dizer isso, duas pessoas, que são as únicas duas pessoas que conseguem não inserir memória, mas manipular memórias. Conseguem manipular memória. Por exemplo, você tem na sua memória que você jantou com a sua namorada, com a sua mãe, e a pessoa pode alterar que, na verdade, você jantou com seu irmão e seu primo. Ah, então rola um Inception. Rola um Inception. Mas muito bom, muito bom. Essa regra só funciona apenas pra duas pessoas, que é o criador desse sistema e a personagem principal do jogo. Nilin. A razão pela qual ela pode fazer isso, a gente descobre no decorrer do jogo, eu não posso falar pra não dar um spoiler, né? Terrível aqui. Terrível. Mas ela é de uma empresa, dessa empresa de apagar memórias, né? Ela é uma caçadora das memórias das pessoas. Porque ela se tornou rebelde, ela trabalhava pra essa empresa fazendo... deletando memória, alterando memória. Só que por uma razão, que a gente também vai descobrir no decorrer do jogo, ela abandona essa empresa e vira uma caçadora de memórias. É um grupo rebelde que sabota essa empresa. Os erroristas, exatamente. E aí a missão deles é acabar com essa empresa, porque eles falam que as pessoas têm que saber viver com os erros que eles cometeram na sua vida, e histórias tristes, e que essas coisas são o que tornam a gente ser humano e evita que no futuro cometamos esses mesmos erros, né? É um motivo muito nobre e bonito. Muito bonito. Muito bonito. No jogo, isso não é um spoiler, você começa numa prisão, porque a Nilin já foi presa na fila da polícia, da mente, né? E ela, como outros presos, está na fila da... não da cadeira de morte, né? Da pena de morte, mas é a pena de perder todas as memórias, que é a nova pena de morte desse futuro. O que que eles fazem? Eles pegam os presos que foram condenados a esse nível, levam pra uma cadeira como se fosse uma cadeira elétrica, e nessa cadeira eles removem todas as memórias dessa pessoa. Sim. E depois jogam a pessoa a Deus dará. Então, ela não sabe quem é, o que foi, o que fazer, ela não sabe mais nada. Então, no fim das contas, ela acaba morrendo. E, só que o que acontece? Devido a essa moda, né, vamos chamar assim, de mexer na memória, o cérebro não foi feito pra isso. Então, algumas pessoas não conseguem se adaptar muito bem até as memórias deletadas, as memórias alteradas, no caso, que a Nilin pode fazer. E essas pessoas desenvolvem, vamos chamar assim, um câncer no cérebro. Sim. E esse câncer torna as pessoas como é que eu posso chamar? É porque eles não se tornam deficientes. Eles viram como se fossem golems. Ficam sugestionáveis. É, não, na verdade não é que eles ficam sugestionáveis. O cérebro deles volta para um nível primitivo. Sim. Então eles acreditam num deus maluco lá, que só eles sabem quem é, ouvem esse deus, eles viram, até a aparência deles é como se fosse de um golem. Sim. Entendeu? Eles ficam pessoas primitivas. É, eu vi esses personagens durante a sua jogatina lá no Twitch. A galerinha é careca e aquele aparato no pescoço deles tá com aspecto de quebrado, né? É, isso aí, porque a memória deles foi toda destruída. Essas pessoas que têm essa memória totalmente destruída, elas vivem em favelas. Sim. E quem não tem essa mente destruída vive na cidade normalmente. Existem também, claro, os pobres e os ricos. Só os ricos que conseguem ostentar desse aparato de apagar a memória. Os pobres nem todos, mas existem esses lãs, que é onde estão essas pessoas de mente quebrada. E esses erroristas, eles usam como padrão de motivo para poder acabar com essa empresa, essas pessoas que tiveram a mente destruída, que eles falam que se, além disso, né, da pessoa esquecer das coisas, não aprender, né, com seus erros, essa mudança de cérebro pode causar doenças nas pessoas. Então, o plot do jogo é basicamente isso. É a Nilin tentando destruir essa empresa, sendo ajudada e ajudando esse grupo de erroristas. Esse jogo tem uma atmosfera que lembra várias coisas da cultura pop. Tem elementos de Vingador do Futuro, por exemplo, essa coisa das favelas aí, futuristas. Tem uma série inglesa chamada Black Mirror, que é uma série que tem 6 episódios só e um não tem nada a ver com o outro. Mas um dos episódios trata exatamente dessa questão de, sempre fazendo metáfora, né, com o mundo que a gente vive hoje, de como as memórias das pessoas se tornam algo que às vezes elas não dão o devido valor ou que não guardam pra si, eximem demais pros outros, né? E no caso, a metáfora que se faz hoje em dia com isso é rede social. Então o Remember Me também encaixa um pouco nessa coisa aí, porque de verdade, se você não quiser acreditar em alma ou não quiser acreditar em nada mais para além do corpo físico, uma coisa é fato, é constatado. Você tem suas memórias e elas tornam você, em parte, pelo menos o ser humano que você é. E o jogo trata muito bem nesse aspecto. Mas, indo pra parte técnica, você que jogou o jogo inteiro ao vivo, para o grande público. Ao vivo. Baixo frente soqueano. Fale-me da jogabilidade do jogo. O jogo é feito na engine do Unreal Engine 3. Isso aí. A engine mais usada do mundo, provavelmente, hoje em dia. Me fala aí da jogabilidade, o que é padrão, né, em relação ao fato de que é um jogo Unreal. O que tem de novo, o que te agradou ou desagradou? Não, então, o jogo, eu gostei da movimentação, ela é bem fluida, responde bem aos controles. Não, eu não tive problema com fluidez, movimentação. As respostas são rápidas. Isso eu posso garantir, porque eu, ouvindo você jogar, eu ouvi o tec-tec do botão. Eu ouvi assim, ó. É, todo mundo ouviu. E ela fazia na hora que você mandava. Ficava lá o tec-tec do botão e ela fazendo lá, dando pirueta. Então eu sei que respondia legal. Isso aí quanto à mecânica de movimentação foi muito, muito bom. O jogo tem uma mecânica que agora virou moda, né? Que foi o parkour. O que você faz pra caramba, você passeia pela cidade, entra nos lugares fazendo parkour, entendeu? Então eu acho que virou moda agora, né? Até não sei por quanto tempo vai se permanecer, mas praticamente agora todos os jogos têm esse negócio do parkour. Eu não achei que tivesse essa necessidade. A questão do parkour, né? A gente pode resumir ao modo movimentação cambalhota. De alguma forma, a grande maioria dos jogos tem. Tomb Raider novo não tem parkour, mas tem as proezas, movimentação em proezas ninjas habilidosas do protagonista, que sempre faz alguma coisa nesse sentido. Então, quando não é parkour, é alguma coisa semelhante. E acho que veio pra ficar mesmo. É, porque no caso dela mesmo é parkour, porque você precisa escalar cano, janela, ar-condicionado, essas coisas pra chegar nos lugares. E eu acho que o jogo, devido a esse negócio de mudar a memória, assim, talvez fosse melhor num jeito Watch Dogs, entendeu? Uh-huh. Sem aquele negócio do parkour. Eu não sei, eu tô pelo que eu falo do trailer que eu vejo do Watch Dogs. E você ser um cara que vai, entra, faz as coisas mais na de chava e na vai embora. Na surdina e vai embora. Porque esse negócio do parkour, assim, eu acho que ficou meio... Já tá batido. Eu não acho que seria tão legal. Ela podia fazer as proezas dela na hora da porradaria, entendeu? Que não tira esse... O mérito. Durante a luta, as proezas de cambalhota pra escapar do inimigo, se encaixa bem. Mas eu não acho que o parkour durante o jogo é uma coisa, assim, que ficou tão legal. Ficou bom, mas podia ser melhor. Sim. Mas o jogo é fluido, não, sem problema nenhum. O visual é muito bom. Eu gostei muito dos desenhos de cenário. Foi uma imaginação de futuro um tanto quanto realista. Não é um futuro, assim, tão impossível. Porque não tem aquelas coisas dos carros voadores malucos. Tem, mais pra frente, você tem uns carros com visual futurista, mas não voador. Eles têm rodas e etc. É um cenário, assim, muito com hologramas. Então você consegue imaginar um futuro assim, porque o holograma não é uma coisa que tá tão distante. Já teve show com um holograma por aí, né? E uma coisa que esse implante tem, até voltando rapidinho só por um pouco coisa pra história, nesse implante as pessoas, os preços, os horários, as pessoas não usam mais placas, então elas usam como se fosse um holograma que vem direto do seu implante, no cérebro. Então você consegue visualizar as coisas pelo implante. Mas aí, voltando agora pra mecânica, você pode injetar memórias dos outros na sua mente, se você quiser. Então, como é que funciona isso? Porque quando você rouba, você tem que guardar em algum lugar. Então, normalmente, essas pessoas da empresa, quando roubam memória, elas roubam memória, fica na cabeça delas, depois elas jogam pra fora, inserindo num objeto, né? Num grande data metaframe, metaframe. Sim, sim. É um grande servidor, um banco de dados. E aí, com isso, então, por exemplo, durante várias partes do jogo, com a Neeling, você rouba a memória de algumas pessoas pra poder descobrir caminhos que elas fizeram, que é mais seguro de se andar, pra não ser pego por alarme, por drones, guardas, pra descobrir senhas de portas, senhas de objetos, e isso aí eu achei interessante, né? Juntando com a mecânica, né? De roubar memória e tal. Uma coisa que eu acho que eu fiquei muito triste com esse jogo foi que ele prometia a alteração de memória da Neeling. Ele tem, mas você usa em 5 vezes específicas só. Não é uma coisa que você faz com frequência. Não tá, de fato, agregado ao gameplay, né? São eventos... são eventos do jogo, não artifícios do gameplay, no fim das contas. Exato. Porque não é um artifício do gameplay. É na história. Você chega na história, você tem que ir lá e alterar a memória daquela pessoa. Você vai e altera. Porque são 5 pessoas, ponto-chave pra história. E, bom, não tem agregado ao gameplay. E isso aí eu achei que foi uma... Não ficou tão legal, porque o que é que acontece? O jogo vendeu muito baseado nisso, entendeu? Ah, você vai mexer na memória das pessoas e não ficou legal, entendeu? Talvez muita gente possa comprar esperando... Arrependeu-se. Ter essa alteração de memória e, no final das contas, isso foram 5 pontos-chave. É um método interessante, né, no game, de alterar a memória. Você muda objeto de lugar, desliga coisa, reposiciona coisas pra fazer acontecer certos fatos que você tá sendo obrigado a fazer nessa alteração de memória. Então, talvez algumas pessoas, na hora de comprar, depois de jogar, falaram, pô, eu gostei do jogo, mas podia ter mais alteração de memória. Podia ser melhor. Podia ser melhor. Eu fui uma das pessoas porque eu falei, cara, podia estar melhor, podia ter mais alteração na memória das pessoas. Não necessariamente de só pessoas chaves. Algumas pessoas, vamos dizer, uns sub-bosses ali e aqui pra poder ter mais dessa mecânica. Eu acho que faltou. A mecânica é boa, mas faltou. Quanto à trilha sonora, a trilha sonora do jogo é muito boa, eu gostei. É uma trilha sonora eletrônica, como a maioria desses mundos futuristas eles tratam. Combina, né? É, como a maioria dos mundos futuristas de filmes e jogos tratam, uma trilha eletrônica, mas não é uma trilha sonora eletrônica repetitiva e chata. Ela é variada e combina, sim, com o ambiente e os lugares que você se encontra. Aí, eu gostei bastante do jogo, indico as pessoas, mas não pra comprar pelos R$80 que eu comprei. Aí que está. Dessa vez nós estamos, em vez de dar nota pro jogo, fazendo a pergunta mais simples. Quantos Obamas ou quantas Dilmas Loop Infinito vale Remember Me numa promoção de verão ou de fim de ano do Steam? Se ele tiver por uns R$40, pode comprar. R$40 vale. Lembrando que é promoção de meio de ano e fim de ano, que é o patrão ficou maluco. Queima de estoque total. Na queima de estoque total, o jogo vai sair possivelmente mais barato que isso, pelo tempo, etc. Mas por R$40 já vale a pena. Beleza, então indicado, Remember Me. Quem quiser dar uma olhada no gameplay, temos os dados salvos lá no nosso Twitch. Loop Infinito debulhou o jogo por lá. Colocaremos links aí na postagem para que o pessoal possa dar uma conferida no gameplay. E vejam, porque eu vou jogar também. Botei aqui na listinha, tá em quarto aqui. Tá o Bioshock, os dois Gears of War que falta e o Remember Reel. Já tá aqui na listinha. Isso aí. Será jogado. Loop Infinito, agradecemos a sua colaboração e até a próxima. Até a próxima. Tchic-tchica. O que o senhor tem jogado? Meu querido, digno amigo, confrata Daigo Daigrion. Eu joguei por último. É claro, né? Estamos jogando aí várias coisas. Tem o nosso glorioso DuckTales. Vejam lá no YouTube. Andamos dando uma olhada aí no Castelo das Ilusões Remake. Muito bom. Vale muito a pena. Porra! Pô, é muito bom, dá uma ereção nostálgica, esse Castle of Illusion novo. É novo mesmo, não é remasterizado, é novo mesmo, muito bom. Mas enfim, estamos aqui pra falar, na verdade, da ascensão de Kratos, o deus da guerra em God of War Ascension. Que beleza. Foi lançado em março deste ano pelos estúdios Santa Mônica, o mesmo de sempre, né? Estúdiozinho da própria Sony. Passei em frente lá, ano retrasado, deu uma vontade de entrar. Tem um complexo lá em Santa Mônica mesmo, no município de Santa Mônica, lá na Califórnia. Tem um monte dessas empresas, assim. A Santa Mônica, obviamente, era uma delas. O Ascension se passa antes do primeiro jogo, né? Ele se dá 6 meses depois que Kratos chacinou sua família, sua filha, sua esposa, já sob domínio, sob juramento de Ares, o deus da guerra. Então ele já é o fantasma de Esparta aí. Sim, já é depois de Ghost of Sparta, é antes de Team of Olympus, que também é antes, pois também é antes de God of War. O Team of Olympus é entre o primeiro e o segundo jogo. E Ascension tá nesse meio termo, tá entre Kratos declarar guerra a Ares e ter se tornado um servo de Ares. Então, a storyline desse sexto jogo da série? Já é o sexto. Ghost of Timeline, Ghost of Sparta, Ascension 1, o outro lá de PSP, 2 e 3. 6 jogos já. Fora aquele de celular, né? Que ninguém jogou. Que é, acho que esse não conta, não, né? É, não conta. Então, nessa história, Kratos está enfrentando as Erinias, que são as deusas do submundo que têm o dever de tratar. Né, de aplicar a vingança, aplicar as penas aos mortais que causam algum mal ou que não cumprem o seu trato com os deuses. Na face romana, na mitologia, as Erinias são chamadas de Fúrias, e esse foi o nome que o estúdio Santa Mônica usou pro jogo, usou a versão romana. Então são as três. Vamos fazer uma misturinha, né? A mistura é a mesma coisa, né? A grande verdade é essa. São as três Fúrias: Tisífone, Megera e Alecto. Estão muito bem personificadas no jogo, o character design é muito bom. Porém, a gente vinha de um God of War 3, cuja primeira meia hora é fantástica. Você jogou, você sabe. A primeira meia hora você simplesmente mata Poseidon, é o melhor meia hora de videogame em muito tempo, assim, pra mim, pelo menos. Eu não me empolguei tanto. Até hoje eu me empolgo com aquela cena. É uma meia hora inicial fantástica, fantástica. Eu passo que... até penso em pegar um PlayStation 3 só pra poder fazer aquilo de novo, de novo. Tranquilo, empresta aí pro teu irmão. E ao passo que aqui no Ascension já não é assim. O começo é um pouco molenga, vai meio catando o cavaco, por assim dizer. Sério? God of War que não tem um começo assim? O começo não é grande coisa, não. O começo, ele pecou muito, porque ele foi muito pra aquele lado do tutorial. Tutorial ao ponto de use o stick da esquerda para se mover. Então, pois é, o Kratos começa acorrentado por uma das fúrias, agora eu já não sei mais o nome, acho que é da Lecto, provavelmente, e ele... Normalmente a primeira a morrer, né? É uma que não tem braço. É uma que não tem braço no jogo. Jesus, que Não lembro qual delas é. Mas ele começa acorrentado e aí ele se solta de uma corrente e o jogo começa. Use o stick da esquerda pra se mover. Use o stick da direita. Não faz nada, na verdade, no começo. Use quadrado ou triângulo para bater na fúria. Caralho, já sai armado também? Já, ele já começa com as lâminas. Não, que fica meio bagunçado, porque essa história das lâminas acaba que é mal contada, né? Porque ele ganha esses diários, ou ganha de Atena, ou enfim, cada jogo é uma coisa. E aí... Vários patronos. E aí o jogo se perde um pouco nesse começo de ficar dando muito tutorial. E é um tutorial estático, não é um tutorial que te mostra como o jogo anda. Não é o tutorial do DuckTales, por exemplo, que você tá jogando e tá fazendo um tutorial. Não é o tutorial do, enfim, do Out There Somewhere, que é um jogo brasileiro, ou do Oniken, que é um outro jogo brasileiro, que você vai andando e, faça isso, tal coisa, o Uncharted também, é mais dinâmico, o God of War. Faz isso agora, senão tu tá fudido, faz aí. O Gears of War, perdão, não o God of War. O Gears of War é um pouco mais dinâmico, mas também é um pouco mais molenga, mas eu achei esse Ascension muito molenga. A história dele é muito confusa, porque fica nessas coisas de as fúrias e não sei o que, e tem uma fúria que é macho, que tava sendo criado pra ser a próxima fúria e não sei o que, e não dá certo. Macho? A história toda muito confusa, muito confusa. Não que o ponto alto de God of War seja contar muito bem as suas histórias. Ele vai ali meio que empurrando com a barriga e você se encanta com a ação e vai por isso mesmo. Não, mas aí tem que ter um limite, cara. Sempre tem. Mas assim, em termos de história, esse é o pior da série principal que saiu pra PlayStation 3, tá? Eu imaginei. Os de PSP contam direitinho. Então assim, ele é o piorzinho dos seis, por assim dizer. não chega a ser um jogo ruim, nem no aspecto da história. Chega lá mais pro final, você começa até a história começa a te fisgar mais, não grande coisa, mas começa, e você começa a se interessar mais, mas não o suficiente. Nesse ponto ele falhou. O fato de não ter a presença de nenhum dos deuses, não aparece Ares, não aparece Atena, não aparece nenhum deles. Nenhum? Nem citação? São citados, claro, sempre, até porque o Kratos virou um juramentado de Ares, virou um vassalo de Ares. Já é jagunço. Sim, mas não fica evidente, não fica uma aparição de Ares, é só citação. Só citam que Ares é o dono de Kratos, etc, mas ele de fato não aparece. Nem Atena, nem nenhum dos outros. Aparece a Gaia porque ela é a narradora, né? Sempre a Gaia foi a narradora. Na verdade, eu não sei dizer se a Gaia é a narradora desse, porque eu joguei em português, então, mas eu acredito que seja. Acredito que a Gaia seja a narradora. Deve ser. E quem que é a voz dela na versão portuguesa, uma pergunta? Aleatório. Que pena. As vozes, a única voz conhecida de fato é de você sabe quem? Eu já imaginava. Que por contrato não pode divulgar que fez, mas foi ele que fez. Sinistro. E inclusive o trabalho de dublagem é muito bom. O Kratos fala muito pouco nesse jogo, as fúrias são quem mais falam. O trabalho foi... Ele só berra. Tecnicamente... Não, ele até fala. O trabalho da dublagem tecnicamente foi bom. Quem quiser jogar dublado, a única dica que eu dou é abaixe o som de todas as outras coisas e deixe a dublagem no máximo. Caramba. Senão você não ouve o som das vozes, porque a mixagem foi feita, mixagem feita no exterior, o cara que mixou não fala português, mixou igual o AK dele. E aí ficou uma porcaria. Aí não é mole não, hein? Porra, a galera já devia ter aprendido a fazer isso. Pois é. Espero que aprendam. Ou espero que passem a mixar aqui no Brasil. Porque o jogo é feito pra ser localizado pro Brasil, então é pra mixar na porra do Brasil, caralho. Devia ter sido feito mesmo, porra. Será que não deixaram a Delarte fazer? Delarte Rio de Janeiro? Não, foi mixado fora. Foi mixado fora mesmo. E aí é problema, né? Aí já viu. É, mas até que o tempo da dublagem ficou bom. Não tem fala fora de sincronia nem nada disso. Nisso não tem buraco não, né? Não tem buraco. Isso aí fizeram direitinho. Ah. O problema mesmo é com o volume, etc. Falar um pouco da jogabilidade do jogo, né? Não tá muito diferente de God of War. Afinal, porra, é um God of War. Se for mudar a jogabilidade, vira outro jogo. É, então, câmera fixa, button masher ali. Câmera fixa, button masher, dois botões de ataque. Agora tem um terceiro de ataque porque você ganha uma arma diferente. Você pode pegar armas no cenário ou roubar de inimigos. Aí tem porrete, tem escudo, lança, espada. Tem algumas armas diferentes e tem um murro também, né? Em caso de dúvida, tem um murro e a bicuda. A bicuda, inclusive, serve pra desarmar os oponentes que apareçam armados. E aí você toma a arma do inimigo. Bacana. É. E aí tem uns combos sensacionais feitos com essas armas, que são inclusive a base do multiplayer, essas armas diferentes. Então, acho que eu ia perguntar, porque nos outros jogos você pega uma arma, você só tem um uso pra ela. Pois é, né? São basicamente dois usos pra arma também. Ou você bate, ou você arremessa a arma pra explodir a arma em cima dos inimigos e... Caramba! E dar um raio de dano maior. Mas não vai muito diferente disso também, não. Tem combo com as armas também, mas é o esperado já. É um jogo de combo, nada mais natural do que as outras armas combarem também. As magias também não tem nada de muito diferente. São quatro esferas de magia, uma de cada deus: Hades, Zeus, Poseidon e Ares. Cada uma puxa para um elemento diferente. A magia de Zeus é uma magia elétrica, de Ares é uma magia de fogo, etc. E cada uma delas dá status. As chamas da guerra. As chamas da guerra! Cada uma delas dá status diferente. A de Hades dá mais recuperação de energia, de Zeus paralisa, de Ares deixa o inimigo queimando, de Poseidon congela, por aí vai. Tem umas propriedadezinhas diferentes, nada também de muito chamativo. O gameplay é todo muito simples, assim, ele não tem nenhuma grande evolução em relação ao que já havia sido feito nos jogos anteriores. Os itens novos é que chamam um pouquinho mais de atenção, tem alguns itens divertidos que colaboram um pouco na questão dos puzzles, né, do jogo. O amuleto de Ouroboros provavelmente é o principal deles, porque você constrói ou desconstrói o cenário usando ele. Então, às vezes você tem que, por exemplo, curar, né, um cenário. Tem uma ponte quebrada, você usa o amuleto e recupera a ponte. Às vezes você tem que destruir alguma coisa. Às vezes você tem que deixar alguma coisa no estado intermediário para que ela vá se reconstruindo ou desconstruindo ao pouco com o passar da ação do amuleto, e você se aproveita desse meio tempo de construção e desconstrução para resolver alguma coisa também. O Caríbides também, que é um item que você rouba de uma das fúrias, você usa para paralisar, você cria uma esfera de slow nos inimigos por um instante, você... Estranho, porque Caríbides é uma bocona marítima, né? Pois é, exatamente. A forma final da Lecto é Caríbides. É uma forma de Caríbides. Então você só contém isso e usa pra você. Isso. A forma final o último chefe do jogo, na verdade, é Caríbides. Nossa. Você enfrenta a Lecto na forma de Caríbides no final do jogo num penhasco. E também tem os Olhos da Verdade, que é um item que só aparece pro final do jogo, que você utiliza pra enfrentar as fúrias, propriamente dito. Porque as magias dela aprisionam Kratos e, utilizando os Olhos da Verdade, você consegue se livrar da magia negra. E a pedra do juramento é muito boa. Tem uma pedra do juramento que ele cria uma cópia do Kratos. Então, às vezes você tá segurando alguma alavanca, e se você soltar a alavanca se desfaz e você perde a movimentação que você fez, você cria o clone e se movimenta, o clone fica lá segurando a alavanca e você vai fazer o que tiver que fazer na fase. E é interessante como esses itens se combinam pra resolver os puzzles. Aí sim o jogo fica mais interessante. Às vezes você precisa usar o clone pra segurar alguma coisa, e aí vai com o Kratos de verdade e usa o amuleto pra desconstruir algum cenário. E aí você tem que desfazer o clone pro clone soltar a alavanca. E nisso que você solta a alavanca com o cenário desconstruído, acontece uma coisa diferente do que seria em primeiro ponto. Então, nesse aspecto de level design, eles evoluíram bastante. Sempre fizeram level design bom, reaproveitando muito bem os cenários, e dessa vez aproveitaram melhor ainda. Até porque metade do jogo praticamente se passa numa estátua de Apolo. É a estátua que Arquimedes construiu. Você chega na estátua, ela tá praticamente destruída, e você, dentro da estátua, vai reconstruí-la praticamente inteira, porque ela vai iluminar um ponto pra onde você tem que ir depois e enfrentar as fúrias. Mas só nisso vai metade do jogo. Caramba! Então, nesse aspecto de level design tem uma evolução nítida. Eles sempre foram muito bons nisso e acho que esse é o ponto forte do jogo mesmo. E por fim, a música nunca foi o grande chamariz de World of War. Tem aquelas porra Hans Zimmer de sempre, né? Aquelas coisas Hans Zimmer bem orquestradas com os vocais de fundo e é legal, você não nota a presença da trilha sonora, porque ela não te incomoda. Se ela não te marca, ela também não te incomoda, e aí acho que ela cumpre o seu papel. O jogo tem um fator jogabilidade boa, um fator jogabilidade bom, porque o 28º capítulo, o antepenúltimo capítulo, são os Trials de Arquimedes, né? São os trabalhos de Arquimedes. Então é um pedaço complicado do jogo, porque você tem que passar de uma horda muito grande de inimigos e não tem autosave nesse meio tempo. Então dá pra morrer bastante. E nas dificuldades mais elevadas, a dificuldade Deus, a dificuldade Titã, isso dá um trabalho absurdo. Dá um trabalho do caralho. São inimigos fuleiras, assim, são hidras. Aquela porra, medusas. São inimigos. As górgonas, né? São as górgonas, são os inimigos bundas do jogo, né? Mas são numa quantidade grande, razoavelmente grande, dá um trabalho bom. E aí te exige uma estratégia boa, te exige saber defletir bem o golpe dos inimigos, porque o contra-ataque é bastante essencial, né? Só o contra-ataque que ativa com mais facilidade o modo de derrota rápida dos adversários. Você ir lá e mandar um quick time event e destruir a fuça do miserável. Oh, aí sim. Por fim, acho que o jogo vale a pena. Pra quem já jogou a série God of War, vale a pena. Obrigatório não é de modo algum. Obrigatório mesmo são só os três numerados. Mas é um bom jogo, se diverte bastante. Eu passei uma semana jogando, não sei quanto tempo de jogo deu, acho que 12, 14 horas. Jogo ali umas 2-3 horinhas por dia? É, por aí, ou menos até que isso um pouquinho. Jogava uma hora por dia, né? Bom jogo, muito bom jogo. A história é fraca, mas se você for comprá-lo pra se divertir, com o intuito único de se divertir, fazer aquela matancinha básica, um arranca pedaço aqui e ali. Comprei por 70 dilmas, tem por aí vendendo mais barato que isso. Se fosse um jogo de Steam, e se fosse uma promoção de fim de ano de Steam, valeria aí uns 30 merréis, tava bom. 30 merrézinho? Haja visto ali que é jogo de PlayStation, né, não é jogo de computador. Estaria de bom tamanho. Mas fica aí a dica e joguem dublado, porque a dublagem está boa e porque a dublagem do Kratos por si só já vale o jogo inteiro. Dublagem do nosso amigo lá, cujo e também nome é sempre bom dar aquela prestigiada no trampo nacional, né? Sempre, sempre, porque tá crescendo muito isso. Cada vez mais jogos dublados. O PlayStation 4, tá bacana. PlayStation 4 e o Xbox One já vão chegar com uma leva de jogos dublados. A Ubisoft tá dublando tudo, por exemplo. O Watch Dogs vai ser dublado. Eita, o Assassin's Creed 4 dublado. Outras empresas estão fazendo localizações cada vez mais ferrenhas pro Brasil. A Capcom, por exemplo, o DuckTales saiu em português, com legenda, né? Não dublado, mas saiu com legenda. A Capcom, como um todo, tá sempre localizando os jogos. Acho que a Konami vai começar a ir por esse caminho também. A Sony também já tá localizando tanto no legenda quanto no som, tá dublando os jogos. Então acho que o caminho é esse. Por favor, que eles façam isso em vez de mandar fazer em Miami, que façam aqui, pelo amor de Deus. O trabalho aqui nem sempre tá saindo ideal, nem sempre estão saindo os melhores trabalhos, mas começa assim. Tem que ir tropeçando pra andar direito, né? E último caso, se você não gostar do trabalho feito, sempre tem a opção de jogar em inglês mesmo. Então, por que não dar pelo menos uma chance e uma tentativa de jogar o jogo dublado? Uma chancezinha bacana, né? Já tá ali mesmo. Já tá ali, já comprou, já pagou por isso, já. Aproveite a vida. A vida foi feita para ser aproveitada. É isso. God of War, a ascensão de Kratos, o deus boladão da guerra. E pra quem curte a série God of War, ou pra quem tem interesse na série God of War, ouça o nosso episódio 108, em que falamos única e exclusivamente dessa série, dos 5 primeiros jogos. Mesmo. E agora falamos aqui do God of War Ascension. Tá bem dito, tá bem falado. PlayStation 4 vem aí, e não duvide, porque Kratos retornará. Oh, tranquilamente e calmo. Zeus! É isso aí. Inimigo que você estou jogando. Uau! caraca, agora eu parecei o Ludobardo, né? Parecei. Uou, caraca! Senhor Ilapso, quanto tempo, estou com saudade de você. Me dá um abraço virtual aqui. Abraço. Vamos botar as coisas no trilho aqui. Estou jogando.com.br, um jogo muito esperado por todos esse ano. Provavelmente o negócio mais saudosista dos últimos anos, a punheta virtual daqueles que viveram na década de 90 jogando jogos de diversão. O pênis grosso mais gigante e enorme do mundo. Em HD. Também conhecido como Contos de Pato. DuckTales remasterizado, um jogo clássico de todos que viveram na década de 90. Se você foi jovem, teve um Phantom System ou aqueles outros nomes lá, como é que é? Não sei o que, Turbo? Turbo Game, Top Game, DynaVision. Mas vou te falar, se você teve um Phantom ou então depois de velho resolveu jogar nos emuladores, você conheceu o tão famoso DuckTales. Contos de Patos, que era o jogo que seguiu o sucesso do desenho animado dos anos 90. Você jogou o DuckTales original, Elapis? Joguei ontem, hoje, joguei de novo pra outrora, jogar novo. Outrora. Outrora, antigamente, joguei na VGL ano passado, quando a gente tava na VGL. Tava lá na VGL? Eu baixei no telefone. Ah, achei que eles tinham sido true e tinham posto lá no stand pra fazer na moral. Jogo clássico do Phantom Nintendinho, o que caracteriza? 2D, plataforma difícil pra caralho e não precisa ter uma coisa a ver com a série. Tem os personagens da série, mas você tem o tio Patinhas metendo a bengala em geral, moleque. É bengalando a porra toda, tipo Kid. Em Patópolis, o Kid Bengala seria o tio Kid Bengala Pato. Em Patópolis, o pênis do Kid Bengala era o tamanho da torre do tio Patinhas. Pênis, pato pênis, porque em Patópolis é tudo pato alguma coisa. É, e o pato tem um pênis em forma meio de parafuso, assim. Sério? Tipo um fuzile do aquela massinha parafuso? Isso, tipo a massinha parafuso. Cara, quer dizer que o pato é tipo uma broca dos animais, assim. Ele é o rei dos animais. Tem um piru e ele é violento na hora de executar a execução aurora dele. Então as patas também desenvolveram o aparelho de modo a suportar essa selvageria. Inclusive o pênis do pato é grande, porque ele bota o pau pra fora, literalmente, e é tipo uma corrente de Andrômeda. Vai indo embora, não para nunca. É bizarro. Pô, mas falar de pênis e falar de Andrômeda, corrente de Andrômeda, não. Pois é, você falou que tá com frio na ponta dos pés aí também, né? Porra, tá meio geladinho, né, aqui no Rio. Aqui no Rio fez tipo 20 graus, meu Deus, é frio, caralho. Mas esse jogo, sem ter nada a ver com a série, tem tudo a ver, porque o que o tio Patinhas faz no jogo é caçar aventuras, e os DuckTales são o quê? São os caçadores de aventuras. Mas o grande lance das aventuras do tio Patinha é atrás do dinheiro. Ele quer mais dinheiro, porque ele tem uma caixa forte que cabe mais dinheiro e mais dinheiro. Então ele vai atrás de tesouros encontrados em mapas e aventuras atrás de dinheiro. Afinal, ele é o tio Patinhas. Exatamente. E na versão do Nintendinho, a gente não tinha muita história, não tinha muita... Era simplesmente ele atrás de uns tesouros, não sabia muito o que ali, mas estava lá rolando. E você ia parar em alguns lugares tipo Amazônia, tipo Lua e etc. Nessa versão remasterizada é a mesma coisa. A diferença é que a gente tem uma fasezinha inicial na caixa forte, que é tipo um tutorialzinho, né? Porque jogo difícil hoje em dia tem que ter tutorial. E eu percebo que isso é uma coisa até importante. Eu botei a Ninja Inimiga pra jogar o DuckTales. Aí ela falando, ai meu Deus, o que que faz o quê? O que que pula? Como faz? E se não tivesse aquela fase introdutória da caixa forte, ela teria parado de jogar. Ela não teria achado maneiro, entendeu? E depois ela vai ter uma fase mais difícil. Jogou na Amazônia e tal. Passou da Amazônia. Maravilha, hein? Muito maravilhoso. Orgulho. Orgulho da nação. Orgulho da nação. Pra quem nunca jogou Contos de Pato, o lance é o seguinte. Jogo 2D, tranquilo. Pão, pão, queijo, queijo. Você pula, anda e quando cai em cima, lembra bastante que é Soul Illusion, que você tem que fazer uma ação pra você poder creusar os inimigos. Não é só tipo, tem o Mario pular. Não é Mario. Não vai pular na cabeça de ninguém. Pulou puro, tomou dano. Pulou, meteu a bengala pra fora, meteu na galera. É isso. Inclusive, se você procurar depois como é que é um pato com o pênis de fora, você vai ver que o tio Patinhas faz a exata mesma posição. E que a bengala seria o falo dele. E seria com a certeza a Capcom pensou nisso quando fez o jogo. Com certeza, porque Japão. Troca dá dano, né? Porra, bengala não. E Japão. Só aqui de bengala dá dano. O Monclar sabe. Mas, enfim, o jogo tem essa jogabilidade bem straightforward, né? Bem pra frente, né? Como o Lápis gosta de cortar as minhas palavras em inglês. Pra frentex. Tem uma jogabilidade bem pra frentex, uma coisa bem tranquila. E é uma... Nessa versão, remake, aí entra naquela discussão, né, Lápis? Será que precisa de remake? Será que não precisa? Eu vou dizer pra vocês que o jogo está incrivelmente lindo. Ele é uma das coisas 2D cartunescas mais bonitas que a gente pode ver pra jogar hoje em dia. Ele é hoje o jogo 2D mais bonito graficamente, pura e simplesmente, que existe nesse mundo de Deus colonizado por seres humanos. Muito provavelmente. Com uma trilha sonora também remasterizada impecável, as músicas não são melhores nem piores que as antigas, são diferentes. E são muito legais. Não vale a pena você descartar a trilha sonora anterior, mas vale a pena você ouvir essa nova trilha sonora, ficou muito bacana. Isso, a trilha sonora anterior tem limitação técnica, placa de Nintendinho, 1985, hardware. Virou arte, né? Virou arte novo digital, pronto, acabou. Uhum. Enfim, não fica comparando com a de hoje em dia. Trilha sonora atual, qualidade de CD, DVD, Blu-ray, body foda-se. Instrumentos todos que se pode colocar, e tem tudo quanto é instrumento lá. Ela é baseada na trilha original, é uma atualização da trilha original. É como se fosse um grande OC Remix original, oficial, OC Remix oficial da trilha de 20 anos atrás. Exatamente. Uma das coisas que as pessoas têm reclamado desse jogo na internet é quanto à jogabilidade, mas não os botões e os comandos em si, mas é o gameplay do jogo. Porque, bem ou mal, Elapso, a jogabilidade de jogos de plataforma 2D é uma coisa um pouco ultrapassada. As pessoas hoje ficam se questionando, ah, o que eu tenho que fazer aqui e tal, qual o lance disso? O lance é, primeiro, você passa de fase, mata o chefão e vai pra frente. Sim. Esse é o básico. E eu desde já desconcordo dessa galera aí, porque nada é mais intuitivo e é mais inclusivo no mundo de jogos e diversão do que um jogo de plataforma. Uhum. Mas tem até uma coisa que o pessoal do Phoenix Down tava falando no vídeo deles ali, no Objection dessa semana, que agora em vídeo, que agora eu fico vendo as caras dele ali, olha só, muito bonito. Pois é, gostosos. O Ogro tava falando que tem uma coisa peculiar nesse jogo, que é o lance do dinheiro, né? O rei igual dinheiro de passar. O lance do dinheiro nesse jogo, que antigamente era o score, né? Era os pontos. Porque score era uma coisa que fazia diferença antigamente. Era preço, tá ligado? Era o que tu ia fazer ali. Era o pênis igual da época. Era o pênis. Hoje em dia, o score é um conceito bem ultrapassado. Ninguém vê leaderboard, a não ser que você tenha tipo uma descendência pura coreana, tipo, de alto pedigree, pra ficar competindo lá com o mundo inteiro nas leaderboards. Ninguém vê, tipo, score direito. Então eles pegaram e transformaram esse din-din pra você dar unlock nas coisas do jogo. Mas não é tipo unlock em poderes, unlock em coisas diferentes que você pode fazer em personagem, nada disso. É unlock em artwork, música. Coisa que é, né? Coisa que a internet destruiu. Mas aí tem o lado saudosista do jogo. Eu não acho válido você falar, reclamar do jogo por causa do score. Ah, tem score e não serve pra nada. Tá bom, e os seus troféus na PSN e na Xbox Live servem pra quê? Pra pois nada. Pois é. Pra então, mesma coisa que o score. Se você não se importa em pegar o dinheirinho que fica aparecendo, que aliás o dinheiro aparece aleatoriamente, você não sabe onde ele tá, se você passa o dinheiro, aparece. Opa, é dinheiro. É um jogo pra fazer bunny. Se você ficar pulando e com um coelhinho, surge dinheiro do ar. E exatamente. E a bengala tem uma propriedade mística que a gente não sabe qual é, que é tipo um pula-pula, lembra aqueles brinquedos de criança tica? Pogo. Não, o Pogo era zoado, o Pogo era tipo um disco voador Saturno zoado. Tinha um que era um pula-pula mesmo, que era um troço de ferro, que parecia uma bengala que você subia e pulava mesmo, lembra disso? Então, esse é só Pogo. Pogo. O que é uma bola é Pogobol. Ah, verdade. Você tem toda a razão, meu amigo. E o Pogobol era mongol, o Pogo é muito foda. E o lance da bengala dele é tipo um Pogo. Pogobol parece uma bola e o Pogo parece um pênis. Logo... O grande lance é que você pode alcançar alturas muito maiores pulando em cima da sua bengala. Sua bengala é tipo um propulsor, tipo uma mola. E além de você matar seus inimigos, você pula mais alto. E pulando mais alto, você procura mais tesouros e por aí vai. O lance do tesouro é, você quer pegar o tesouro, quer procurar? Procura, é uma diversão a mais no seu jogo. Se você não quer, vai pra frente e sobreviva, porque o jogo é difícil. É lance de você errar distância de pulo, é lance de ter muito inimigo na tela, você pular o bicho vir te matar, você ter que passar pulando em cima de espinho, depois prender num cipó pra pular pro outro e uma planta carnívora tentar te comer e você, caralho, fudeu, e pular por cima e vem uma abelha vespa zoada gigante tentando te pegar e você, caralho! Todos os traumas de uma criança. Moleque, sinistro. Só falta ter marimbondo naquela merda. Só falta. Inclusive, algumas fases têm algumas atualizações. Por exemplo, a fase da Amazônia ganhou o lance das moedas. Das 8 moedas que meio que são a chave pra você jogar a metade da fase em diante. Uhum. É, tem algumas pequenas diferenças, algumas pequenas nuances. A fase da Lua, por exemplo, ganhou uma participação dos irmãos Metralha que eles não tinham no jogo original. Mas tem o personagem mais irado de DuckTales pra sempre, né? O Robopato. Robopato. Meu irmão, o Robopato é muito foda, que tem um nome em inglês escrotíssimo, que é o Gizmo Duck. Sim. Não é Robopato. E quando você pega o Robopato, é na fase da Lua, você pega o Robopato. Quando o Robopato começa a conversar com você, moleque, ele atira míssil e laser e pênis pra tudo que é lado e mata todo mundo. É muito sinistro. Ele ganha o jogo sozinho na fase. É irado. Robopato, moleque, sempre quis jogar com o Robopato, desde criança. Tinha o Robopato na versão original, se não me engano, mas ele não fazia tanta coisa assim, não. A fase da Lua tem a música da trilha sonora mais clássica, já participou do Disco Ninja 20 mil vezes em 20 mil versões diferentes. Essa é mais uma versão que vai parar em algum Disco Ninja aí no futuro ou no passado. Já passou muito. Já tocou até, inclusive. Chablauson. No 135 ou no 105, mas já rolou, já até rolou. Não, mas essa do Remastered. A Remastered. A Remastered é mais uma versão pra gente brincar aí na brincadeira. Já tocou. Ah, eu mole, já era. Dele é Moisken. Então é isso aí. DuckTales é um jogo clássico. Se você gostou do jogo antigo, você vai curtir pra caralho esse. Se você não gostou do jogo antigo e foi jogar depois de velho, achou meio estranho e tal, muito provável que você vá gostar dele agora, porque ele deu aquela adaptadinha assim. Ele não chega a ser um jogo moderno, mas também não chega a ser um jogo antigo. Então, mas eu não acho que ele caiu naquele erro do Duke Nukem Forever, não. Ele tá numa coisa assim, bem pra agradar todo mundo, sabe? Sim, é um jogo família, é um jogo Disney. Fãs da série DuckTales vão se amarrar em ver os personagens que vocês não viram há muito tempo, tipo o Robopato, que é muito foda. Cara, é muita saudade do Robopato, né? Que ele é muito foda. Tem os irmãos de Metralha, tem os três sobrinhos do Guinzezinho e do Luizinho, tem aquela velha gorda que. Que isso? Que isso, maldade? Dona Patilda. Dona Patilda, isso. Tem o pato que parece uma galinha, que é o cientista lá. Professor Pardal. Professor Pardal, e tem também o Capitão Boing, né? Capitão Boing. Capitão Boing, que era do Darkwing Duck também. Darkwing Duck. Ai, Darkwing Duck merecia um remake, hein? Aquele joguinho maneiro que ele tinha. Mas eu acho que o Quackshot vai pular na fila aí. A Quackshot é o mais pedido depois desses dois que estão saindo aí, que é o Cast of Illusion, que o Lapis me surpreendeu que sai realmente semana que vem. Sai dia 3 de setembro. 3 de setembro. Você nem viu chegar. Pois é. Pá! Toma aí, na cara. Chablauson. Cast of Illusion HD. É, e ele é mais diferentão, né? Não é só uma atualização gráfica como o DuckTales. Esse é mais diferentão. Entendi. The Cast of Illusion Hype Still Damn High. É muito gigante. Enorme, mas como a bengala. Acho que vai ser um bom jogo. O DuckTales recebeu umas porradinhas aí na crítica, mas em questão de público foi muito bem recebido. É um jogo muito bom. Eu acho excelente, daria um 9 pro jogo assim, diversão garantida. Achei as críticas todas injustas. Porém, a métrica do episódio de reviews dessa vez, a gente mudou. Você não vai dar nota em 0 a 10. Você vai dizer quantos Dilmas vale esse jogo numa promoção de fim de ano do Steam. Levando em consideração que eu paguei 11 doletas. Sim. 11 doletas na promoção da PS Plus. Sim. E é lançamento. E no final do ano não vai ser mais lançamento. Exatamente. Eu pagaria uma promoção do Steam 5 doletas. 5 Obamas. 10 Dilma. Tá. 11 Dilma. 12, né? Já tá uns 12, cacetada. 12 reais. Acho válido pra fim de ano. Fim de ano realmente o preço cai bastante. Eu gosto de dizer 5 doletas que parece muito mais barato. Parece muito mais barato, quando na verdade não é. Pelo contrário. Mas tá mas certo. Eu pagaria até 20 reais nesse jogo. Eu concordo com você. Ano. Inclusive, eu comprei o jogo pra PC no dia que saiu. Achei muito válido. Achei todas as críticas injustas. Pessoal, tem que levar em consideração que é um remake, não é um jogo novo. Ele não nasceu pra ser adaptado aos paradigmas de videogame de hoje em dia, de troféuzinho e blá blá blá, e pan e chaptura. Pirozinho. Ele é um jogo de 89 portado para 2013. Colocaram o jogo no DeLorean, passaram o liquidificador do embelezamento da tecnologia do tempo e trouxeram pra cá. Exatamente. Levaram um cabeleireiro, cortaram o cabelinho. Pararam o pelo. E ele está formidável. Achei formidável e fico na expectativa do que a SEGA vai entregar terça-feira. É, já entregou, no caso, quando esse episódio saiu, com o Castle of Illusion. Então vamos ver o que será desse Castelo das Ilusões. Mas enquanto isso, fiquem com o Conto de Pato, que é muito bom. E deu vontade de assistir o desenho todo de novo, cara. Sério mesmo. Tem no Netflix. Tem um longa-metragem que eu vou baixar pra assistir. Eu achava esse longa muito foda. Esse longa-metragem você compra por 12 reais nas lojas americanas. Ah, Olha só, DVD? DVD, DVD. Bonitão. Podia ser um Blu-ray, né? Mas é pedir demais. Mas não, não vai ter a qualidade de Blu-ray mesmo, então paga lá os 10 BRs e... Final fake do episódio? É, porque o episódio é uma colagem de pessoas falando, né? Ah, tá. E aí no final fica uma coisa pra tirar a falsidade, eu faço mais ou menos assim. Chegamos ao final de mais um... Pinto de pênis de pato, eu gosto de jogos. Estou aqui com o Ninja Inimigo. É isso aí. É, o Ninja Pato Inimigo. Com o e-mail Pato Inimigo do baixofreitosoco.com para que as pessoas enviem seus Hadouken, Shoryukens e Tatsumaki sem Pukiakos, tão bem conhecidos como críticas, sugestões e porradarias. Se você está em Patópolis, eu gosto de patogos, @baixofrentepato.com. Mas como nós não chamamos de Patópolis, eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. Exatamente, em que outros lugares as pessoas podem nos encontrar pelas interwebs da vida? É isso mesmo, Ilapso, a diversão não para por aqui. Você pode nos encontrar no Twitter com @baixofrentesoco, pode ser no Facebook, @baixofrentesoco, pode ser no YouTube, @baixofrentesoco. Assinem o YouTube! Oh, meu Deus, twitch.tv/baixofrentesoco. Tem alguma coisa que não é /baixofrentesoco? Todas as coisas são /baixofrentesoco. Tudo. É isso aí. Tudo. google.com/baixofrentesoco. Estamos lá também. Tá? Mesmo? Pô, deveria. yahoo.com/baixofrentesoco. Deveria também. Vamos fazer isso tudo, tudo, tudo! Tudo! radio.com.br /baixofrentesoco? Não, não. /baixofrentesoco. /baixofrentesoco, olha lá. /baixofrentesoco. Tudo isso. O baixofrentesoco é vida, é amor, é... Hadouken. É Hadouken. Da Hadug, Rio. Da Hadug. Então é isso. Espero que estejam aqui conosco na próxima semana para mais um episódio do Eu Gostei de Jogos. E tchau, até semana que vem. Eu talvez não esteja aqui semana que vem, mas eu juro que eu volto. Definitivo, daqui a um tempo.